Yeah, nigga, it's your boy Melo. Street Records in the building. 2014, you know what I'm saying? Sipping through the neckers. The Mozambique mundo, yo. Yeah. Andas a mamar royal, é o que é filho. Isso é rabo, é um saco, é o que é filho. Os cotas não aguentam com o stel. Os putos não aguentam com o stel. Mas esse teu rabo é um problema. Por isso é que às vezes o 3 discute com a Emma. Mela com Marinela. São vocês que fazem os magalas discutirem com as velhas. Baby, vem cá dançar. Baby, vem cá mostrar. Hoje eu não tô a aguentar. Baby, vai devagar. Coxa bem grossa, rabo tão big que preciso 3 mãos para roçar. Nem conheço, mas certeza eu tenho. Se pai não é arquiteto, mãe é boa a desenho. Não preciso de uma dama linda. Pode ser uma gorda ou uma linha. Pode ser alta ou baixinha. Pode ter um bumbum que pinga, linda. Que pinga, linda. Sim. Shorty tem um rabo que denda, que denda. Ai, mas que coisinha linda. Damn, assim perco o controle. Curvas tipo zap, oh boy. Guess I gotta go slowly. Fuck ossos, quero minha alma. Quero minha o caos, baby. Como posso encher a cama? Óculos e escuros quando vou ao fame. Chego no espigo para não dar bandeira. Baby, vem cá dançar. Baby, vem cá mostrar. Hoje eu não tô a aguentar. Baby, vai devagar. E tenho pensado, o que é melhor, uma porra boa ou inteligente sem rabo? Não acho que está claro, eu prefiro um booty talk do que uma nerd no meu quarto. Não preciso de uma dama linda, pode ser uma gorda ou uma linha. Pode ser alta ou baixinha, pode ter um bumbum que pinga, linda. Que linda, linda, sim. Kim Kardashian no Amber Rose. Sal ou açúcar, I want them both. Tu fazes um santo, vira pecador. Só B10 como elevador. Baby, vem cá dançar. Baby, vem cá mostrar. Hoje eu não tô a aguentar. Baby, vai devagar. Não preciso de uma dança.